contact con vas. O 3891, me escuta? 3891, me escuta, baixar travado. Pouso autorizado, 100 graus com 12. Livre pouso, 100 com 12, 3891. O Ciente Gol no 714, o Ciente é balizador, aí eu vou chegar com o Inferno, ok? Obrigado. 1984, climb 330, pouco de baixo. Climb 330, Puka Departure, Europa 084. Calma, boa noite, gol 606 Central. Boa noite, DC 50, voa posição ETAP. ETAP, o número 06. ETAP. Cinco 2 no meio da tripa, após o Airbus, ali mantém. Após o Airbus, ali mantém, 5-2 no meio. Avião, sala agora 06, direita, na minha escuta, durante o táxi. Prossiga Alfa, Kilo, pátio 3, observando os sinalizadores no pátio 3. À direita, prossegue Alfa, Kilo, pro pátio 3, da 38, no avião. Controle Salvador, boa noite, gol 1020, informação Alfa, 250 nós. Boa noite, no 020, voa posição ITAP, desce até o 060. ITAP. 060 1021. Europe 084, climb restrict to flight level 210. We are cleared, flight level 210, Europe 084. 606 desce até 2000, reporta estabilizado. 2000 estabilizado. Dois no meio da colada agora, 08, controle 109-8, bom voo. 109-8, obrigado. 5-0-1. 5-3, não sai da trip, cópia. Sua escuta, pronto, cópia, senhor. Belém, 380, Ops, Zulu 41, decolando a 10, esquerda, perfil da Momo Trova, 5-4-2-4, o transponder, controle opere 1-9-8. 5-2-1-6, sobe 190, pouco. Pouca, vejamos. Pro de Pouca, o 5296. Responde o controle 1198. Correto, parte 3, chega quando o ponto para o push acionar. 317. Oi de Salvador, uma boa noite, 32.6, passou de externo, bastante cercado. Avistado, pista livre, pouso autorizado, 100 graus com 10. 100 com 10, autorizado, 32.6. Zero 084, contact 96 center, frequency 126.85, if unable 133.65. Confirm we have the street 126.85 and the other frequency please. 133.65. 133.65, on right. No meio 06, 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 04, no meio 06. Autorizado ILS, 2014. Sala Agoras 13, táxi na minha escuta, direita, Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Na sua escuta, direita, Alfa Kilo, pátio 3, na sua esquerda, na sua escuta, para ingressar no principal. Caju em... Sou 1020, completa Mari até 2000 pés, ajuste 1014. Mari, 2000 pés, 1014, 02. Portão 3226 para ingresso, parte principal. Autorizado, principal, portão 08. Autorizado, principal, 08, portão 3226. Estabilizado, 606. Sempre 18612 agora, no 606. É. Voo 1020, autorizado LS, reporta estabilizado. Reporta lá, 1020. Estabilizado, baixado, travado. Avistado, pouso autorizado, 080 graus com 10. Please. Salvador, Juliette Charlie Foxtrot. Na escuta, prossiga. Então 50. Então 050, bom, 230. É do Querosene BR. Tem condições, seus pode estar por aí? Que... Eu vou. Seu relativo fiscal é o Querosene BR, né? Afirmativo, Querosene BR, distribuidor, ok? Pushback e acionamento no pátio 3, posição 5, trip 5317. Inicia de imediato, trip? Afirmo. Autorizado, imediato, agilizando, trip 5317, reporte para o táxi. Imediato, vai agilizar, trip 5317, reporte para o táxi. Estabilizando. ILS Yankee, Gol 1020, avisando. Tô em 118612, 1020. Patrulha Salvador, Gol 1805, informação Alfa. 805, ação de identificação, desce para 3 mil pés, voa posição ITAP. Vou ajustar o altímetro no 0 no 4. 3 mil, posição ITAP, Gol, voto 805, confirmando ajuste? No 0 ou no 4? No 0 ou no 4. Desço no pátio ou no 606? Torre Salvador, Gol 1020, externo, embaixo e travado. Sim, enquanto a aproximação, informarei pista livre. 20. No 020, pouso autorizado, pista 10, 100 graus com 10. 1020. Salvador, boa noite, o F5899 cruza 200 para 170. Boa noite, desce até o 40, o 5899. Voa posição Itapu. Até o 040, gente, direto de Itapu. Base Salvador, boa noite, Golo 8, 9 e meia, cliente da Alfa. Boa noite, 896, voe Mari, desce até o 050. Mari, até o 050, Golo 8, 9 e meia. 35216, chama agora o centro Recife, no 26, decimal 8, 5, ao perna 1-3365. Para o táxi, trip 5317 com 68420 São Luís. Tá autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, tá no 0, 1014. Juliette Alfa, reportar na ponto de espera, tá no 0, 5317, 1014 a gente. Vou no 606 para ingresso do pátio 3. Ingresso do pátio 3, pátio principal, após até o gate 06. Pátio 3, após o pátio principal, gate 06, no 606. Zero, sala 26, táxi à direita, me escuta, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal e segue após até a posição remota 13 do pátio principal. Afirmativo, Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal e daí vai para remota 3. Vou no 026. Torre 5317, próximo ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a linha ainda colapso, liberada 100 graus com 15. A linha decola na 10, 5317. 19, decolado agora, os 29, controle 698. Boa noite. Controle, boa noite, 35317, decolado, passa 1500. Solo Gono 7, 020. Confirme que chamou? Gono 020, só para confirmar, a remota 13, é remota 13 que foi pago, né? Isso, remota 13 do pátio principal. Solicita pro direto de prova. Aguarde a autorização do centro Recife, 5317, mantém a saída. Salvador, boa noite, Galo Zio Tufor. Galo Zio Tufor, stand by, clearance em Lisboa, level 2, Galo Zio. Informe-se, Galo Zio Tufor. There's 1 minute to cut. Ele vai pegar o transporte. Web 5899, cruzando 70 para 40. Bruno 330, estabilizou. Bruno 330, passou Duna, chama a torre 118-612. Ono 8-6, Ono 3-0. Ono 8-0-5-2000, autorizado ILS, reporta estabilizado. Ono 8-9-9-3000 pés. Até 3000 pés, o 5-8-9-9. E 5-3-1-7, mantém a saída negativa, trava. Até a saída, 5317. Autorizado o procedimento, voo no 805. Já autorizado, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, voo no 805. Salvador, boa noite, voo no 330, passa em Índia Serra, e essa que sei. No 330, pouso autorizado, 100 graus com 13. A gente vê pouso no 0, voo no 330.